02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Et oui, c'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel et on se doit de lui fêter son anniversaire comme il se doit. Pour ça, nous organisons une soirée fado. Uma noite de fados, le samedi 30 novembre à 20h, à l'espace Arc-en-Ciel, au 266 Faubourg Vanier à Fleury-les-Aubrais. Avec les voix du fado, as vozes do fado, com os fadistas Mathieu Domingues, Lúcia Araújo. Na guitarra portuguesa, Manuel Miranda. Viola de fado, João Filipe. Le début de la fin de la soirée sera animé par le trio Losolatine. Au menu, apéritif gourmand, bacalhau à rade, fromage, dessert, café. 35 euros l'adhérent, 40 euros le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Da Rádio Arc-en-Ciel. E depois de 15 dias de ausência, lá no nosso cantinho de Portugal, que eu ali estava, fui lá matar as saudades, não é assim que se diz. Foi um tempo maravilhoso, um tempo de primavera, mas é com bom gosto e boa disposição que estou aqui de volta. Como todas as quarta-feiras, família que para trás deixei, sempre se... E trouxe aquela mala cheinha de boa música bem a portuguesa e nem só música brasileira, só para vocês. Vou cumprir até ao final. E vocês, que tal deste lado? Está tudo bem? Espero que sim. E que estão prontos então, passado 3 horas da minha companhia, da companhia do seu animador Vítor. Mostra quem ama. Isto tudo até o meio-dia. Ai que saudade, saudade da minha mãe. Então vamos lá continuar, depois de ter ouvido aquele mix bem a portuguesa. Vamos lá até Madeira, não é? Com o jovem madeirense Miro Freitas. Saudades, já lá fui matar as saudades. E seguimos depois sempre com o Miro Freitas no meio. Medley da canção para Lúcia. Deixei, ai que saudade. E depois ficamos sempre na Madeira com aquele grande artista bem conhecido, Ruben Aguiar. Meu pai querido, família que para trás deixei, ai que saudade. Então sintoniza a nossa rádio, a vossa rádio, seja a Rádio Arc-en-Ciel. Saudade, meu pai querido.

era São Domingo, continuamos sempre com ele, São Domingo, Cris Ribeiro, Arbita, Arbita, Arbita. Nas festas e rumarias, a gente vai dançar para o arraial. Amigos e mulheres bonitas, numa noite sem igual. Tão in love, tão in love, tão in love. Já convidei ela para dançar. Hoje a noite é de festa, vamos todos festejar. Mãos no ar, mãos no ar, é hora de arrebitar. Mãos no ar, mãos no ar, todos juntos a cantar. Chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Agora vamos lá para o lado de Faf. O pessoal lá de lá, de lá, para o lado de lá de Faf. Vamos lá com quem? Com o Agrelo, aquele artista bem conhecido lá na região, Carlos Pires, e bem conhecido aqui também. Para a grandinha de Aboim, tu que me viste crescer. Para a grandinha de Aboim, tu que me viste crescer. Pois hoje eu aqui estou para muito te agradecer. Pois hoje eu aqui estou para muito te agradecer. Para muito te agradecer, que és uma terra tão boa. Para muito te agradecer, que és uma terra tão boa. Mas também quero agradecer o lindo lugar da Lagoa. É que gente nacional, se profissionais de voyage para o Chico. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison à aéroport. Location de chauffeur avec ou sans voiture, disponible. Eu brinquei esta terra com um grande desabate. Eu brinquei esta terra com um grande desabate. Também tenho o prazer de ser da cidade de Faf. Mais bonita que temos o nosso Minho. Música. é boa, sou da cidade de Passe e do lugar da Lagoa. E do lugar da Lagoa, como se canta, é assim, que é uma terra tão bonita, mas que belo jardim. Para todos boa noite, com amor e com carinho. Deixo aqui um abraço e também o meu beijinho, pois não se esqueçam que Fafre é sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que Fafre é sala de visitas do Minho. Vamos lá, ficamos sempre lá para o lado do Ninho. Luís Ribeiro, chula, foi pedido do meu amigo G. Gomes para sua mãe, sem esquecer os animadores da rádio. Oh, my God.

casinha, pedaço de mim, saudades da minha aldeia. Eu também saudades tenho da igreja e suas casas, o caminho da escola, os namorados às janelas, paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades lá nos que são de campos e terras de trigo, paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades lá nos que são de campos e terras de trigo. Tudo aquilo que não se vê, o segredo daquelas cortinas, e sabe-se lá mais o quê. Deixamos o destino a Deus, é assim o nosso fado. Vamos lá gastar pneus e matar a sede ao galho. Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo. Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo. Cantinho do jardim, naquela noite da lua cheia, minha casinha, pedaço de mim, saudades da minha aldeia. Eu também saudades tenho da igreja e suas casas, o caminho da escola, os namorados às janelas, paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo. Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo. Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo. Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo. Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo. Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo. Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo. Seguimos com dois rapazes que estiveram connosco na festa dos Santos Populares. Os Maravilhas! Oh, mãezinha! Oh, nossa mãezinha, fomos embora do ninho, viver no...

57 minutos aqui nas antenas da Rádio Arco-Ciel. E chegou a hora de me despedir de vocês. Foram 3 horas só de boa música, boa disposição e alegria que foi. Para mim foi um enorme prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês de volta. A partir das 14 horas até 16 horas, a música da Glória, com a emoção dela, que será a última até janeiro. Louca, nós dois a curtir, a festa começa, bora, vamos nessa. E eu, para mim, dou-vos encontro quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa e nem só. A música toca, o povo a dançar. E amanhã de manhã podem encontrar o meu amigo Asmir a partir das 9 horas até o meio-dia. A música toca, o povo a dançar. E sexta-feira, uma música bem a portuguesa, logo de manhã até o meio-dia, um mix de tudo. A partir das 7 horas até 19 horas, é o Comanela, com o programa Descoberta. Não sei se tu queres comigo sair, 9, 10 da noite. E sábado de manhã, Portugal no coração com a Cristina. Vamos trocar, brindar e beber, prometo vai ser humano. E a partir das 15 horas até 18 horas, mais vale pedir com o meu amigo Rui. Portugal! E depois iremos domingos com o Senhor Fortes, cantar do galo. A música. E seguido do telefone santo com o Lionel e com o Jerome. Portugal. E já sabem tudo. Daqui lá, portas bem, tudo bom. A música. Cuida de vocês. Vai dançar. E gozem a vida. Vamos deixar com a RDP Internacional. Vamos despedir vocês. Tchau, tchau e até para a semana, então. Vou cantar. Mais de 70 milhões de votos deram a vitória a Donald Trump. O antigo presidente regressa aos comandos do país. Marcelo Rebelo de Sousa já deu os parabéns ao presidente eleito. Foi uma opinião a três. O antigo primeiro-ministro António Costa, José Leitão e Pedro Silva Pereira escrevem hoje um artigo em defesa dos valores do PS.